profissional, é o som dos vagabundo. Se o barato é louco e o processo é lento, aqui o bang é louco, mundão é só lamento. Com Deus na contenção, eu oro pros irmão, sair da vida louca, aposentar os canhão. Território violento, veneno 100%, molequinho com 10 anos vai pro arrebento. Não é assim que tem que ser, na quebrada tem que ter humildade, proceder. Respeito é pra quem tem, atitude vai além. Se moscar, pum, já era. Sua casinha será feita 7 palmos embaixo da terra. O louco aqui tá firmão, tá na cena. Porrada na cara do sistema. Luz, câmera e ação, tipo daquele jeito. Chega sistema negro, que de nasce meu parceiro, mais um vilão de preto. Interior paulista, mano, Cris, sistema negro. É fato, é notório aqui, 19º território. Tudo que você vê é fato, é notório aqui, 19º território. Tudo que você vê é fato, é notório aqui, 19º território. Tudo que você vê é fato, é notório aqui, 19º território. Licença aqui, companheiro, nessa guerra tamo junto. Soldado combatente 19 no bagulho. Das ruas de terra vou passando a visão. Sistema negro, Kid Nice na junção. Interior paulista negro, faixa de Gaza. Território gangsta negro, chicote estrada. Sintonia de mil grau, titio, sente o drama. Conexão gangsta, Campinas americana. Parceria verdadeira, pesada, sem brincadeira. Mente pensante, com certeza. Então vamos pra reta, pra cima do opressor. Seja onde for, tamo na luta, demorou. Deus no comando, vamos que vamos. Bolando os planos assim, vou caminhando. Pois minha rima que ecoa nos becos, vielas, não tem comédia. Aqui é outra atmosfera, onde a lei do silêncio aqui te mantém vivo, pente entupido. Pus língua preta é aquilo, instinto de bandido. Na rua sobrevivente, dignidade de havaiana e a maldade tá na mente. Constantemente é quente, só os fortes. Quando o cego prevalece, se errar é checkmate. Por tudo que você vê, é fato e notório. Kid Nice, mano, Cris, 19º território. Tudo que você vê.